fecheiro 25. A mulher voltou a cair num silêncio pensativo. Os seus dedos afloraram a caixa de joias e depois dobraram-se sobre ela e ficaram imóveis, assemelhando-se demasiado às mãos flácidas de Dias de Jane no caixão. Rowan desviou o olhar. Olhou para a parede do fundo, para o panorama do céu pintado por cima da lareira. Mas estas palavras não lhe servem sequer de algum consolo? Não pensou durante todos estes anos se seria a única pessoa no mundo que conseguia ler os pensamentos dos outros? A única que sabia quando alguém das suas relações ia morrer? A única que conseguia afastar uma pessoa com a sua ira? Olhe para as velas. Pode apagá-las e voltar a acendê-las. Faça-o. Rowan nada fez. Olhou fixamente para as pequenas chamas. Sentia-se a tremer. Se soubesse realmente o que eu lhe podia fazer neste momento? Ah, mas eu sei. Sinto a sua força, porque também eu sou forte. Mais forte do que Anta ou Deirdre. E tem sido assim que o tenho mantido encurralado nesta casa. Tem sido assim que o tenho impedido de me fazer mal. Tem sido assim que o mantive afastado durante 30 anos da filha de Deirdre. Apague as velas e volte a acendê-las. Quero vê-la fazer isso. Não o farei. E quero que pare de brincar comigo. Diga-me o que tem de me dizer. Mas pare com essas brincadeiras. Pare de me torturar. Nunca lhe fiz mal. Diga-me quem ele é e por que é que me tirou à minha mãe. Mas já o fiz? Tirei-a a fim de a manter longe dele e deste colar e deste legado de maldições e riqueza baseada na intervenção e no poder dele. Estudou Rowan e depois continuou com uma voz mais profunda, mas sem perder nada da sua precisão. Tirei-a a ela para lhe quebrar a força de vontade e para a separar de uma muleta à qual se encostaria e de um ouvido ao qual confessaria a sua alma torturada, uma companheira que amarguraria e manobraria na sua fraqueza e desgraça. Gelada de ira, Rowan não respondeu. Acabrunhada, reviu mentalmente a mulher de cabelos negros no caixão. Viu o sombrio cemitério de Lafayette, envolto pela noite, silencioso e deserto. Teve 30 anos para crescer forte e saudável, longe desta casa, longe desta história do mal. E aquilo em que se tornou médica. Uma médica, como os seus colegas nunca viram. E quando fez mal com os seus poderes, afastou-se numa condenação moral de si própria, numa vergonha que a levou a fazer ainda mais sacrifícios. Como é que sabe estas coisas? Vejo-as. Aquilo que vejo é impreciso, mas vejo. Vejo o mal, embora não consiga ver os atos em si, pois estão ocultos pelo próprio remorso e vergonha que os anunciam. Então, o que é que quer de mim? Uma confissão? Foi a senhora que disse que eu tinha virado as costas ao que tinha feito de mal, que tinha procurado outra coisa, algo de infinitamente mais exigente, algo superior. Não matarás, murmurou a mulher. Um choque de pura dor atravessou Rowan e depois, consternada, viu os olhos da mulher abrirem-se muito, fazendo troça dela. Confusa, Rowan percebeu o truque e sentiu-se indefesa. Por uma fração de segundo, a mulher, com as suas palavras, tinha provocado a própria imagem que a velha senhora procurava no espírito de Rowan. Mataste. Tiraste a vida em ira e raiva. Fizeste-o de tua livre vontade. És forte a esse ponto. Rowan afundou-se ainda mais profundamente em si própria. Olhava com os olhos semicerrados para os óculos redondos que captavam a luz e depois alargavam, e para os olhos escuros que mal via por detrás deles. Ensinei-lhe alguma coisa? Perguntou a mulher. Está a fazer com que eu perca a paciência, disse Rowan. Deixe que lhe recorde que não lhe fiz nada. Não vim exigir-lhe respostas. Não fiz acusações. Não vim reclamar essa joia, nem esta casa, nem nada que cá esteja dentro. Vim ao funeral da minha mãe e entrei pela porta da frente porque a senhora me convidou a fazê-lo. Estou aqui para escutar. Não permitirei que continue a brincar comigo durante muito mais tempo. Nem por todos os segredos deste lado do inferno. E não temo o seu fantasma, nem que tenha o sexo de um arcanjo. A velha mulher olhou-a fixamente durante alguns instantes. Depois ergueu as sobrancelhas e riu-se. Uma súbita e breve gargalhada, que surpreendentemente tinha um som bem feminino. Continuou a sorrir. Foi muito expressiva, minha querida, disse. Há 75 anos, a minha mãe disse-me que ele podia ter feito os deuses gregos chorar de inveja. Tão belo que era quando ia ao seu quarto. Descontraiu-se lentamente na cadeira. Comprimiu os lábios e depois voltou a sorrir. Mas ele nunca afastou dos seus bonitos homens mortais. Gostava do mesmo tipo de homens que você gosta. Foi Ellie que também lhe contou isso? Ele contou-me muitas coisas, mas nunca me disse que estava doente. Nunca me disse que estava a morrer. Quando as pessoas estão a morrer, sentem medo, disse Rowan. Estão completamente sozinhas. Ninguém pode morrer por elas. A velha mulher baixou os olhos. Ficou imóvel durante longos instantes. E depois as suas mãos voltaram a aflorar a tampa curva e macia da caixa de joias e, agarrando-a, abriu-a bruscamente. Virou-a ligeiramente, de forma a que a luz das velas incidisse na esmeralda que estava no interior, sobre uma cama de fio de ouro emaranhado. Era a maior joia que Rowan alguma vez vira. Eu costumava sonhar com a morte, disse Carlota, olhando para a pedra. Rezei por ela. Olhou para cima, lentamente, medindo Rowan. E uma vez mais os seus olhos abriram-se muito, franzindo a carne macia e fina da testa por cima das sobrancelhas grisalhas. A sua alma parecia fechada e afundada em tristeza, e pareceu por um momento como se ela se tivesse de alguma forma esquecido de se esconder a si própria de Rowan, por detrás da maldade e da esperteza. Estava apenas a olhar fixamente para Rowan. Venha, disse levantando-se. Deixe que eu lhe mostre o que tenho de lhe mostrar. Creio que já não temos muito tempo. Por que é que diz isso? Murmurou Rowan com urgência. Houve qualquer coisa na alteração da atitude da velha mulher que a assustou? Por que é que me está a olhar dessa forma? A mulher apenas sorriu. Venha, venha comigo, disse. Se quiser, traga a vela. Algumas das lâmpadas ainda acendem. Outras estão fundidas. Ou os fios há muito que se partiram e desprenderam. Venha comigo. Levantou-se da cadeira e pegou cuidadosamente na bengala, que estava pendurada nas costas da cadeira, atravessando a sala com surpreendente segurança, passando por Rowan, que estava a observá-la, protegendo a pequena chama da vela com a mão esquerda em concha. A pequena chama saltava pelas paredes acima, enquanto elas percorriam o corredor. Incidiu por instantes na superfície brilhante de um retrato antigo de um homem que pareceu subitamente estar vivo e a olhar fixamente para Rowan. Ela parou, virando bruscamente a cabeça para olhar para cima, só para constatar que tinha sido uma ilusão. Que é? Disse Carlota. Apenas pensei. Olhou para o retrato, que estava muito habilmente pintado, e mostrava um homem sorridente, de cabelos negros, obviamente não vivo, e enterrado sob camadas de verniz riscado e lascado. Que é? Não interessa, disse Rowan, avançando e protegendo a chama como anteriormente. A luz fez parecer que ele se tinha mexido. A mulher olhou para trás com um olhar fixo no retrato, com o Rowan ao seu lado. Verá muitas coisas estranhas nesta casa, disse ela. Passará por salas vazias e voltará para trás por pensar ter visto uma figura mexer-se ou uma pessoa a olhar para si. Rowan estudou o rosto dela. Agora não parecia nem trucista nem má, apenas solitária e interrogativa e pensativa. Não tem medo do escuro? Perguntou Carlota. Não. Vê bem no escuro? Sim, melhor que a maioria das pessoas. A mulher virou-se e dirigiu-se para uma porta alta ao fundo das escadas e carregou no botão. Com um baque surdo, o elevador desceu para o resto do chão e parou com extremação. A mulher rodou a maçaneta, abrindo a porta e deixando à vista uma porta de grades que foi corrida com algum esforço. Entraram colocando-se sobre uma mancha poída da carpete, rodeadas por paredes forradas a tecido, com a luz de uma lâmpada fraca no teto de metal a incidir sobre elas. Fecha as portas, disse a mulher, e Rowan obedeceu, procurando a maçaneta e puxando a porta para a fechar. Mais vale que aprenda a usar o que é seu, disse Carlota. Uma fragrância subtil de perfume desprendia-se da sua roupa, algo doce como Chanel, misturado com o perfume inconfundível de pó de arroz. Ela carregou num pequeno botão de borracha à sua direita e começaram a subir rapidamente, com um ímpeto de força que surpreendeu Rowan. O corredor do segundo andar estava envolto numa escuridão ainda mais densa que o corredor do andar de baixo. O ar estava mais quente. Nenhuma porta aberta ou janela deixavam entrar a mais ligeira réstia de luz da rua, e a fraca luz da vela incidiu sobre as muitas portas apaineladas brancas e numa outra escada que subia. Venha a esta sala, disse a velha senhora, abrindo a porta à esquerda e indo à frente, com a bengala a bater quase sem ruído na espessa carpeta às flores. Cortinados, escuros e a apodrecer como os da sala de jantar do andar de baixo, e uma estreita cama de madeira com meio do céu alto, aparentemente esculpido, com a figura de uma águia. Um desenho simétrico, semelhante, com traços fundos, estava entalhado na cabeceira da cama. Foi nesta cama que a sua mãe morreu, disse Carlota. Rowan olhou para o colchão nu. Viu uma grande mancha escura no tecido de riscas, que brilhava quase como se cintilasse na escuridão. Insetos. Minúsculos insetos negros que se alimentavam da mancha. Quando ela avançou, eles fugiram da luz, correndo para os quatro cantos do colchão. Ela soltou uma exclamação abafada e deixou cair a vela. A velha mulher parecia embrenhada nos seus pensamentos, de certa forma protegida da fialdade daquilo. Isto é revoltante, disse Rowan baixinho. Alguém devia limpar este quarto. Pode mandá-lo limpar, se quiser, disse a velha mulher. Este é agora o seu quarto. Rowan estava indisposta com o calor e o espetáculo das baratas. Recuou e encostou a cabeça à ombreira da porta. Ergueram-se outros cheiros que ameaçavam nauseá-la. Que mais é que me quer mostrar? Perguntou calmamente. Controla a tua ira, murmurou para si própria, enquanto o seu olhar percorria as paredes desbotadas, a pequena mesa de cabeceira cheia de estatuetas e velas. Horríveis, feias, nojentas. Morreu no meio da porcaria. Morreu aqui, sem cuidados. Não, disse a velha mulher. Teve cuidados. E no fim, que é que ela sabia sobre o sítio onde estava? Leia os relatórios médicos. A velha mulher voltou a passar por ela. Entrou de novo no corredor. Agora temos de subir estas escadas, disse. O elevador não sobe mais. Oxalá não precise da minha ajuda, pensou Rowan. Só a ideia de tocar na mulher arrepiava. Tentou não respirar para aquietar o tumulto que tinha dentro dela. O ar, pesado e viciado e cheio de ligeiras indicações de cheiros piores, parecia agarrar-se a ela, agarrar-se à sua roupa, ao seu rosto. Observou a mulher a subir a escada, vencendo cada degrau, lentamente, mas com segurança. Venha comigo, Rowan Mayfair, disse por cima do ombro. Traga a vela. Os velhos candeeiros a gás há muito que foram desligados. Rowan seguiu-a, o ar tornando-se cada vez mais quente. Ao chegar ao pequeno patamar, viu que havia um outro lance de escadas mais pequeno e depois o terceiro e último patamar no terceiro andar. Enquanto subia, parecia-lhe que todo o calor da casa se tinha concentrado ali. Através de uma janela nua à sua direita, entrava a luz sem cor do candeeiro da rua lá embaixo. Havia duas portas, uma à esquerda e outra à direita, diretamente em frente delas. Foi a porta da esquerda a que a mulher abriu. Está a ver o candeeiro a petróleo em cima da mesa? Perguntou. Acenda-o. Rowan pousou a vela e tirou a chaminé de vidro do candeeiro. O cheiro de petróleo era vagamente desagradável. Levou a vela acesa à torcida queimada. A grande chama viva tornou-se ainda mais forte quando ela voltou a colocar a chaminé de vidro. Ergueu-o para que a luz enchesse a sala ampla e de teto baixo, cheia de pó e umidade e teias de aranha. Uma vez mais, minúsculos insetos fugiram da luz. Uma rostilhada seca sobressaltou-a. Mas ali o cheiro agradável do calor e da madeira era mais forte. Mais forte até do que o cheiro a tecido apodrecido e a mofo. Viu que havia arcas encostadas às paredes, caixotes de mudanças em cima de uma velha cama de latão a um canto, por baixo de duas janelas quadradas. Um emaranhado de trepadeiras cobriu os vidros. A luz mostrou a umidade da chuva, que ainda estava agarrada às folhas, tornando-as mais visíveis. Há muito que as cortinas tinham caído e estavam numa pilha por baixo dos parapeitos das janelas. A parede da esquerda estava coberta de livros que flanqueavam a lareira e a pequena prateleira de madeira sobre ela em estantes que chegavam ao teto. Havia livros postos a eito em cima das grandes e antigas cadeiras estofadas, que agora pareciam macias, esponjosas de umidade e idade, à semelhança da carpete de cor de vinho. A luz do candeeiro incidiu no latão baço da velha cama. Captou o brilho teno do couro de um par de sapatos, ao que parecia atirado contra um grosso e comprido tapete, amarrado de forma a formar um rolo disforme que fora empurrado contra a lareira sem utilização. Havia qualquer coisa de estranho em relação àquele tapete enrolado. Seria por o tapete estar amarrado com uma corrente ferrugenta e não com corda, o que parecia mais provável? Ela apercebeu-se de que a velha mulher estava a observá-la. Este era o quarto do seu tio Julián, disse a velha mulher. Foi por essas janelas aí que a sua avó, Anta, saiu para o telhado do alpendre, tendo caído e morrido nas lajes lá embaixo. Rowan endireitou o candeeiro, agarrando-o mais firmemente pela parte mais estreita do meio da sua base de vidro. Não disse nada. Abra a primeira arca, ali à sua direita, disse a velha senhora. Hesitando por instantes apenas, embora não soubesse porquê, Rowan ajoelhou-se e pousou o candeeiro ao lado da arca. Examinou a tampa e o cadeado partido. A arca era feita de lona e reforçada com pele e tachas de metal. Ergueu a tampa com facilidade e empurrou-a para trás com cuidado para não riscar a parede de estuque. Consegue ver o que está lá dentro? Bonecas, respondeu Rowan. Bonecas feitas de cabelo e ossos? Sim. ossos e cabelos humanos e pele humana e aparos de unhas, bonecas das suas antepassadas, tão longínquas que as bonecas mais antigas não têm nome, e disfarce-ão em pó, se as tirar daí. Rowan estudou-as, fila após fila, cuidadosamente assentes sobre serapilheira, cada boneca com seu rosto cuidadosamente desenhado e uma longa madeixa de cabelo, algumas com paus a fazer de braços e pernas, outras de corpo macio e quase sem forma. A mais recente e luxuosa das bonecas era feita de seda, com um pedaço de pérola cozida ao pequeno vestido, o seu rosto feito de osso brilhante, com nariz e olhos e boca pintados a tinta castanho escura, talvez mesmo a sangue. Sim, sangue, disse a velha mulher. E essa é a sua trisavó, Stella. A minúscula boneca parecia estar a rir para Rowan. Alguém tinha colado o cabelo preto ao crânio de osso. Saíam ossos debaixo da bainha do pequeno vestido direito. De onde é que vieram os ossos? De Stella. Rowan estendeu a mão, mas logo a retirou, encolhendo os dedos. Não conseguia forçar-se a tocar-lhe. Ergueu tentativamente a ponta da serapilheira, vendo outra camada por baixo. E aí as bonecas estavam quase em pó. Tinham-se afundado no pano e provavelmente não poderiam ser tiradas de lá intactas. Remontam à Europa. Vá, meta a mão. Pegue na boneca mais antiga. Vê qual delas é? É impossível. Disfarce-se-lhe tocar. Além disso, não sei qual é. Largou a serapilheira e alisou ao de leve a camada superior. E quando os seus dedos tocaram nos ossos, sentiu uma súbita e violenta vibração. Era como se uma luz vermelha viva tivesse faiscado em frente dos seus olhos. O seu espírito registou as possibilidades médicas. Perturbação do lóbulo temporal, trombose. No entanto, o diagnóstico pareceu-lhe uma idiotice, pertencendo a um outro mundo. Olhou fixamente para os minúsculos rostos. Qual é o objetivo? Porquê? Para falar com elas quando quiser e evocar a sua ajuda, para que possam sair do seu inferno a seu mando. Os seus lábios mirrados distenderam-se num sorriso de escárnio, enquanto a luz tremuluzente distorcia desagradavelmente o seu rosto. Como se elas saíssem das chamas do inferno a mando de alguém.